Thank you.

parada, levei com ela mesmo lá atrás. E não há duas sem três, e eu sou tão bom freguês, mas estas coisas ocultas só para mim são chinês. Tenho que ir às consultas para saber os porquês. Não há duas sem três, mas há duas por três. Comprei um amuleto contra a malvadez, sei lá no que me meto. Não há duas sem três, este instrumental. Esta canção com as canções dos meus tempos. Ai, por causa deste negócio todo, fiquei mais velho, 72 anos, 4 meses e 23 dias. Ai, parti um espelho, eu nem sabia que dava azar. Feri-me no joelho, sujei a roupa toda a limpar. A segunda foi uma escada, eu passei-lhe por baixo e zás, caiu desamparada, levei com ela mesmo lá atrás. E não há duas sem três, e eu sou tão bom freguês, mas esta coisa vou contar, está para mim só chinês. Tenho que ir às consultas para saber os porquês. Não há duas sem três, mas às duas por três. Comprei um amuleto contra a maldadez, sei lá no que me meto. Não há duas sem três. Já sonho com um gato preto, e não é gato maltês. Quero é saltar o esqueleto, porque a terceira uma, porque a terceira duas, porque a terceira é de vez. Vês como é de vez? Canal 2, dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Azok itt, kiket nem láttunk már régen. Canal 2. Quantas vezes eu me iludi, frases feitas perdidas e as palavras que dizias para mim nunca foram sentidas. Era fácil cair nesse enredo. Amor por ti não é segredo, e a razão é mais nobre. Tudo o que fiz foi por ti, faria de novo assim. Mas por ti atravesso o deserto e vivo na incerteza. Sempre foste

ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Taquinho, o levas no ursinho. Já não queria mais comer, estava farto de ir para a escola. Só gostava de correr e de andar. Acho que a bola não existem mais estações. Nem bebeiros de que traio. Já não me dão encontrões quando quero e eu não saio. Cala-te a boca, não digas isso. Já é pecado. Olha o pai, e o Jesus, que é pecado. Não custa nada por não ser quem sou. Por ser delicado. Tá quietinho, o leva no ursinho. Levas no ursinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O Padre Nosso não gravava mesmo nada. Com medo que não gosta, me fugia um baboseiro. Só me queria modelar. Eram tantas as asneiras, eu tinha que calar. Cala essa boca, não digas isso. Já pecado. Olha que mãe, e os juros, digas e dado. Não custa nada, por ser quem sou, vou ser delicado. Dá gatinho, leva no ursinho. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro, dois vezes três, seis. Certeza.